Política é a sua determinação em como você pensa ou não pensa, como deve ser a sociedade e as relações sociais ao seu redor. E isso vai desde a compra de arroz no dia a dia, até se você espera para... se você segura a porta do elevador para quando alguém está ali quase chegando. Seu posicionamento social é um ato político. Eu sou o Carlson Galdino. E eu sou o Diógenes Laertes. E temos hoje como convidados Anauac de Paula Gil e Daniel Pimentel. Vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast está começando agora. Politicast. O interessante é que, mesmo naquela fase de Orkut, eu lembro que tinha outras redes sociais que não eram muito utilizadas e que eu achava mais interessantes. Tem um que eu não lembro o nome agora, mas que ela oferecia galeria, blog, recursos, e esses recursos todos poderia, o usuário poderia tornar público. MySpace, não. Não era MySpace, não. Mesmo para quem não tivesse conta, né, na rede social. Agora, o problema, que o diferencial de uma rede social é que, independente da tecnologia que é adotada, que eles oferecem, o que vai dar o valor daquela rede social é justamente as pessoas que você precisa estabelecer contato estarem nela. Esse é um ponto complicado, que acaba favorecendo muito uma rede específica. Primeiro, o Orkut foi muito favorecido por esse efeito, e hoje temos o Facebook, que acaba sendo difícil convencer pessoas a adotarem outra, né, por conta disso, tem esse efeito. O termo não é gentil, mas o termo é esse, tá certo? Ele chama-se comportamento de manada. Quando você vai direcionar uma manada de bois, você precisa direcionar os três ou quatro primeiros da frente. Todo o restante segue aqueles que estavam lá na frente, já não pensam mais. É só seguir o da frente. É assim que, basicamente, o comportamento social geral, isso não é só nas redes sociais, não. É geral, funciona. E é difícil realmente quebrar esse comportamento, porque esse comportamento ele é incutido, ele não acontece sem querer, ele é construído. Vou dar um exemplo de como isso é construído de maneira pensada, estratégica. Todos lembramos daquele efeito político ou ridiculamente pintado pela mídia chamado Primavera Árabe, aqueles efeitos na região do Oriente Médio. Depois de todo o processo, especialmente, mais especificamente falando do Egito, quando tomam a Praça Tahrir e passam lá meses com a praça ocupada, e a coisa toma um volume enorme, naquele mesmo momento, enquanto a praça estava sendo ocupada, sai um documentário de quase 4 horas, titulado Facebook, a rede social revolucionária. Esse documentário foi produzido pela rede de televisão, um canal de TV norte-americano chamado Rede Discovery. Ora, pensemos juntos. Quem é o público que assiste Discovery Channel? É uma elite pensante que catalisa e gera tomadas de decisão. É o jovem, o adulto jovem que ganha seu dinheiro, que sustenta a família. E o que ele acredita, ele é exatamente o papel mediano, o jovem médio da burguesia, é de que ele é um revolucionário. De que ele acredita nesses valores que foram incutidos de liberdade, democracia. E fazer parte disso é importante. E o grande boom do Facebook acontece exatamente depois da Primavera Árabe. Então, convenceu o efeito manada, convenceu inclusive os ativistas. O que tem de instituição de ativismo social dentro do Facebook não é brincadeira. É tão maluco que tem ativismo anti-invasão de privacidade dentro do Facebook. Chega a ser engraçado. Não, é absolutamente ridículo. Porque, supostamente, eu tenho que ter o direito de usar uma ferramenta privativa, de uma companhia privativa, de ter assinado um contrato que diz que eles podem vasculhar tudo que eu faço, mas que eles não vasculhem. Surreal, surreal. Mas, como a gente vai discutir ainda um bocado essa parte, né, dos pormenores de redes sociais, principalmente Facebook, os problemas e vantagens, vamos continuar só com alguns fechamentos. Por exemplo, as redes sociais alternativas. Quem foi que falou do MySpace? Foi o Daniel? Foi eu. Diógenes, né? E acho. Ainda existe? Cara, creio que sim. O MySpace, inclusive, teve um grande ápice nos Estados Unidos. Mas acho que antes do Facebook, tudo, quem começou com aquela febre toda foi o MySpace. Existe, inclusive, foi reformulado com o Node.js. Olha só. Bom, existem outras opções que não são tão conhecidas assim e que podem ser até interessantes se você não se importar com o fato de elas não serem software livre. Como o Telegram, que não chega a ser uma rede social, pelo que a gente conversou aqui, seria uma ferramenta de comunicação que os clientes dele são software livre. O problema é que o serviço não é. Gira em torno de um servidor específico que é fechado e seus dados ficam lá. Temos o Skoob, que é uma rede social para leitores, onde você pode cadastrar os livros que você já leu, que você está lendo. E uma coisa que o pessoal gosta é que ele gera widgets para botar em blogs, mostrando os livros que você leu mais recentemente e que você está lendo agora. E além disso, a galera ainda vende livros por lá. Tem uma parte que você pode vender os livros que você já leu, a galera fica dando feedback nos livros lá, já pode ler a resenha antes de comprar o livro. Bem legal. Bem, o Alvanista segue o modelo de outros como o Filmou, todo o próprio Scooby, só que no contexto dos jogos. Tanto que o Scooby que é dos livros, o Alvanista dos jogos e o Filmou dos filmes, eles reúnem várias pessoas interessadas em comentar a respeito de filmes, livros e games que ele jogou, no caso do Alvanista os games. E a galera fica compartilhando os feedbacks lá, que sempre é importante, compartilhando algumas dicas. Quem nunca chegou numa parte de um jogo poderoso lá que não dava pra vender, que não dava pra passar nem nada? E é isso. Bom, o EBA, é EBA que pronuncia? Conhece a NOC? Conheço não, cara. Nunca ouvi falar desse EBA, não. Eu não sei qual universidade que criou, mas ele é uma rede social para acadêmicos. Tem a opção lá de colocar informações de artigos, estabelecer contatos com professores de outras universidades. Seria uma proposta até interessante, só que o projeto é muito antigo e pouco conhecido. Então, eu não sei como é que está hoje. Talvez não esteja tão forte ainda. E eu não sei se vai ficar também, né, em algum momento, já que faz tempo que existe. Um que eu tava dando uma olhada esses dias era o ResearchGate, que tinha algo parecido com esse tipo. Você criava seu perfil lá, você upava seus artigos, às vezes os resumos dos artigos, e tinha outros pesquisadores envolvidos também, que aí você poderia seguir as publicações deles e tal, curtir essas coisas. Além desses, a gente tem também hoje várias alternativas que são software livre, que era uma carência no passado, hoje em dia não é, eu acho que já podemos dizer que não é mais, né? Para vários tipos de programas de comunicação e de redes sociais existe alguma alternativa. As vantagens exatas de se usar software livre e o conceito exato disso, a gente não vai falar aqui porque não é o foco, mas estamos articulando ainda para esse ano um episódio temático onde a gente vai detalhar bem isso. Inclusive o Anauto vai participar, né, Anauto? Com certeza, a menos que você mude ideia, mas se não. Bom, para o Facebook, o que definiria uma rede social como Facebook? Eu acredito que seria catálogo de perfis de usuários que permitem comunicação entre eles, publicação de fotos e tem um aspecto mais fechado, né, mais intimista. Você não necessariamente vai ver todas as informações de todos os usuários. Você fica mais restrito ao seu círculo de convivência. E a alternativa para isso temos o Diaspora. Eu acho que a gente pode aproveitar o momento para um jabá, né, Noah, se quiser. Tem diferenças estruturantes que diferenciam muito o Facebook do Diaspora. O Diaspora, ele nasceu como sendo uma ferramenta que se propunha a substituir o Facebook, mas eles já mudaram esse conceito há muito tempo. Lembrar que o Diaspora é uma rede federada, é uma rede onde cada um pode montar seu próprio servidor para fazer parte da rede. O Facebook é uma rede mas não, absolutamente centralizada e verticalizada. Mas dentro das opções, eu diria que a alternativa ao Facebook não é o Diaspora. Eu particularmente acho que a alternativa ao Facebook é a Unosfera. Tem o Frendica também, né? Tem o Frendica também, mas o Frendica também não substitui da forma. Eu acho que dentro da questão de interligar as pessoas de maneira mais automática, o chat, a criação de páginas, a criação de comunidades, a criação. Eu acho que quem tem esse perfil mais interessante é o Unosfera, tá? Na minha opinião. Para o Twitter, a gente tem o GNU Social, que era é um fork do antigo StatusNet, que era o antigo Laconica, não era? Idêntica, não? Ah, não, idêntica ao Pump. Idêntica, era o Laconica, se não me engano. Virou StatusNet, depois foi abandonado. É um grupo que criou o GNU Social como fork, não foi? Mais ou menos isso? Exato. E temos o Pampaio também. Só que eu não gostei muito do Pampaio, que foi o que foi adotado pelo Idêntica, em substituição do StatusNet. Isso. E o Pampaio, ele é mais... Ele não tem aquela visão pública, né? Pelo menos por padrão, pelo menos lá no Idêntica. Você não vê... Não tem aquela facilidade de mostrar tudo que o pessoal está colocando, está publicando. Mas os dois, eles têm um perfil muito parecido com o do Twitter, em termos de intenção. Microblogging, de fato. Exatamente. São ferramentas de microblog. Tem um outro aí chamado Twister, que é feito, inclusive, desenvolvido por um brasileiro. O Twister tem uma característica que é extremamente interessante, que ele é totalmente baseado no protocolo Torrent. Então, não tem centralização, não tem servidor. Isso aqui é interessante, né? Um serviço sem servidor. Exatamente. Com certeza, muito bom. Mas ele é totalmente distribuído ou é um híbrido assim? Não, totalmente distribuído. Totalmente. É muito, da hora. É muito legal, muito legal. Totalmente encriptado também. Eu li sobre ele por alto há um bocado de tempo. Sabe dizer em que estado ele está de desenvolvimento? Se já tá... Então, eu testei ele, eu testei há mais ou menos um mês atrás. E assim, eu não consegui usar. Esse era exatamente o problema. Eu ia dizer exatamente isso. A ideia é linda, mas a implementação não é prática. É inusável. E se ela chega a ser difícil para nós, que somos da área, o que dirá para supor que um usuário comum possa usar uma ferramenta como essa? E para os que seriam mais beneficiados por ferramentas assim, né? Que são ativistas que não necessariamente dominam tecnologia. Então... Exatamente. Para substituir o WhatsApp, existem duas alternativas livres, o Signal e o Ecto. O Signal é o que é utilizado pelo Snowden, né? É o Snowden ou é o... É o Snowden. Eu preciso fazer um adendo importante sobre o Signal, cara. É o seguinte, o Signal é um software espetacular. Talvez ele tenha hoje os melhores recursos de encriptação disponíveis no mercado. É fácil de usar e fácil de instalar. O problema... é que o Signal exige, eu vou repetir, exige a instalação de um spyware. Bom, como é que um software que se propõe a ser o mais seguro te obriga a instalar um spyware embutido? Não há como rodar o Signal sem o Google Services, o Google Play Services, que é o motor central, o spyware central, que exige acesso a todo o teu equipamento, nos mesmos moldes do WhatsApp, nos mesmos moldes do Telegram, de coleta absoluta, tá? A lista é total, eles têm acesso a todas as mensagens, todos os SMS, tudo, tá tudo lá, para que você possa usar o Signal. Não por nada, eu fiz um artigo direcionado ao Snowden, imagina que pretensão a mim, direcionado ao Snowden, perguntando por que que ele sugere um software que obriga a instalar o spyware. É mais um caso engraçado, né, também. Igual o dos ativistas que usam o Facebook. Exatamente. Você vai utilizar uma ferramenta que é muito boa em criptografia, talvez a melhor que tem disponível em criptografia, mas para utilizá-la você tem que estar um espião do Google no seu dispositivo. Aí tem um grupo, um coletivo paulista chamado Antivigilância, que fez com que agora, umas semanas atrás, com aquela história do bloqueio que houve do WhatsApp, eles fizeram um documento, um artigo, tá certo? Onde eles recomendam abertamente o uso do Signal. E quando eu os questionei, eles disseram que era irrelevante. Estranho, né? Ele é realmente software livre? É software livre, licenciado pela GPL3. O problema é que eles só distribuem o aplicativo, tá certo? Pelo Google Play. É um problema de distribuição, né? Se de repente um grupo de interessados nessas qualidades de criptografia dele quisesse lançar, né? Uma versão alternativa. Não, lançaram. Um grupo lançou. Tudo que você tem que fazer é instalar um F-Droid, depois no F-Droid adicionar um repositório próprio e depois instalar, a partir daí, então, o Signal, né, no seu dispositivo. E você fica sem ser capaz de fazer chamadas para pessoas que tenham o Signal oficial é o signo do Google Play. Ou seja, a marra é bem forte, não é só na distribuição, né? Não, é porque os desenvolvedores do Signal defendem com unhas e dentes que o aplicativo deve ser distribuído exclusivamente no Google Play, que eles têm que usar todas as APIs do Google, tá certo? E que isso é importante, fundamental para eles. Então, eu não sei, cara. A sensação que tenho é de que tem alguma coisa muito errada aí. É, tem um coelho aí nesse mato. Pode ser que eu que seja o paranoico. Não sei. Eu não uso. E logo o Google. Pois é, e logo o Google. Eu não uso. Nessas condições, entendeu? Eu não uso. Melhor não usar. Mas existe uma outra alternativa, que essa sim é mais promissora, que é o Hector. A gente está utilizando, inclusive eu ouvi falar sobre ele há um bocado de tempo, mas não tinha aderido ainda. Eu devo confessar que eu fui me interessar em aderir de fato, começar a utilizar depois da sua convocação, Ana, para os militantes de software livre, né, divulgação do grupo de software livre lá no Hector. Porque eu tinha ele instalado, mas não tinha contato nenhum, ninguém usava, né? É o efeito Tostines, né? Ninguém tá lá, pois você é. Não tá. Então, essa coisa. Ninguém tá lá, é verdade. Começa você ainda, né? Senão não. Então, o Acto surgiu já há algum tempo, mas eu confesso de que eu conheci o Acto mais ou menos lá em setembro, mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Eu era um usuário assíduo do Telegram, como a maioria dos ativistas. Só que eu usei o Telegram por 3 anos, 2 anos e meio. E eu era o cara que usava o Telegram quando ninguém usava o Telegram. E eu era o chato que só me comunicava o Telegram. Eu falava sobre Telegram. Como eu falei, o efeito manada. Aos pouquinhos, o mais um foi entrando, outro também. E, de repente, o Telegram virou uma segunda opção para muita gente. Tanto que nessa parada do WhatsApp, o Telegram registrou 10,5 milhões de novos brasileiros tendo contas no Telegram, certo? A grande maioria vai abandonar a conta, né? Foi só no desespero de não ter o WhatsApp, mas já deu uma visibilidade boa para ele, né? Exatamente. E o social media, cara, do Telegram foram muito engraçados durante essa parada do WhatsApp, não sei se vocês acompanharam. Não, não. Eu vi algumas coisas. Cara, era muito doido mesmo. Então, eu sou um ativista do movimento software livre, eu estou sempre procurando uma alternativa mais livre. E o problema do Telegram, você já falou antes, é que o servidor não é livre. Então, procurando alguma opção. De repente cai para mim alguém e diz: olha, tem um negócio chamado Acto. E eu fui olhar. E me chamou a atenção porque no Acto, o servidor também é livre. Você pode montar a sua própria instância de servidor e cliente. Então, se você tem uma empresa, se você tem um negócio que exige realmente segurança absoluta, ora, monta teu servidor e você fica realmente seguro. Além disso, o fato não só de instalar, mas do software ser livre. A ideia de ter acesso ao código e compartilhar software. Então, um pessoal que não tem um comprometimento filosófico realmente arraigado, ou seja, consistente ou absoluto, mas eles estão aprendendo. A gente tem feito um intercâmbio muito positivo de conhecimentos e eles estão promovendo algumas qualidades que deverão tornar o Acto em breve na verdadeira ferramenta livre de comunicação desse tipo. Pois é. Esse é um ponto que ele atualmente sofre um pouquinho dessa dependência que o Signal tem, né? Só que de forma contornável e que o grupo de desenvolvimento já está na intenção de ir modificando, né? Dependência de serviços da Google. Mais ou menos, veja que interessante, mais ou menos. Em primeiro lugar, para você instalar o Acto, você não precisa ter o Google Play Services, tá? Em nenhuma versão, né? Não é uma exigência. Se você já tem, já tem. Eles vão usar. Mas se você não tem, roda, isso funciona muito bem. Essas foram as minhas primeiras críticas. Eu disse: cara, é o seguinte, eu não consigo usar o teu aplicativo, porque o teu aplicativo só está no Google Play. Não tem o conta do Google. A gente precisa distribuir isso de outro jeito. Eu gero um APK agora mesmo. Cara, o desenvolvedor estava fazendo e me gerou um APK. Baixa aí. Eu não tenho ferramentas do Google nos meus dispositivos. Instalei, rodou, abri. E aí eu comecei a perguntar de vir cá. E esse negócio de localização que tem aqui, usa o Google Maps? Isso usa. Isso é, mas eu não quero ter esse cara aqui me rastreando. Ele disse: eu faço um APK, vamos chamar ele de Open, e ele vai ser Google Free. Ele não vai ter as APIs do Google. E gerou agora um outro APK, que é o que eu uso e eu distribuo para a galera. Isso demonstra que os caras estão extremamente conectados com o processo. Pois é, é mais importante até do que eles estarem adequados no momento, né? Só essa boa vontade de querer se adequar é bem mais importante. Toda a diferença. Então, assim, mas o Acton não tem encriptação ponto a ponto. É, não tem, ainda. Mas os caras estão trabalhando nisso. Vai sair em breve, né? Sai, entendeu? Ele não tem chamada telefônica. De fato, não tem, mas vai sair. Então, assim, eles estão fazendo as coisas, estão crescendo de maneira livre. Isso é muito legal. Sim, você falou agora há pouco sobre o Diaspora ser uma rede federada. Faltou a gente explicar para quem está ouvindo esse conceito, né, que é uma das coisas que eu acho fantásticas dos softwares livres para redes sociais. Um programa desse tipo, ele precisa ser instalado em um servidor, mas como o servidor é software livre, você pode instalar o seu próprio servidor. Então, de onde vem a federação, né? A rede federada é que um usuário que foi criado em um servidor A, ele pode adicionar, se comunicar com um usuário que está no servidor B, como se estivesse no mesmo servidor, mais ou menos, com uma pouca diferença. Mas pode manter contato com pessoas que estão em outras instalações. Isso é uma coisa que eu acho fabulosa. É, isso tem várias implicações, várias. Talvez para explicar para um leigo, a forma de visualizar mentalmente é, pensa no Facebook. O Facebook, quando você acessa ele no Brasil, você acessa um servidor que está no Brasil. E quando você vai para a Índia e acessa o Facebook, você acessa o Facebook de um servidor que está na Índia. Bom, numa rede federada, é igual. Ou seja, você tem servidores espalhados pelo mundo todo que atendem ou têm o objetivo de atender as pessoas daquela região. Mas, numa rede centralizada ou única como o Facebook, você está sujeito a regras que o Facebook decide implementar, porque ele implementa as regras para o mundo todo. Regras de segurança, regras de conteúdo, qualquer outra regra. Numa rede federada, cada servidor é autônomo. Ele é independente. Ele é instalado por pessoas diferentes. Então, o servidor brasileiro não está submetido a nenhum outro servidor do mundo. E assim consecutivamente. Então, só para dar um exemplo, você imagina que você, seu interesse seja discutir os benefícios da liberação e do consumo de drogas ilícitas, como a maconha, por exemplo. No Brasil, isso vai te causar problemas. Você provavelmente vai terminar sendo convidado para uma conversa. Porque no Brasil, isso é ilegal. Mas, contudo, se você se cadastrar num servidor do Uruguai, onde isso não é mais ilegal, você não vai ter nenhum problema. E você vai poder se comunicar com todos os brasileiros, todos os americanos, todos os gregos, todos os alemães, e você vai estar protegido, porque sua conta está em um servidor onde a legislação local daquele servidor não te atinge. Então, estamos falando de liberdade de expressão, estamos falando de segurança, e se no final você for um terrorista e precisar, um terrorista de verdade, e precisar de proteção absoluta, garantia absoluta de que ninguém vai rastrear você, você vai precisar, então, montar o teu próprio servidor. E pode. E todo mundo, qualquer pessoa no planeta, pode montar o seu próprio servidor Diaspora e fazer parte da rede Diaspora. E antes que isso pareça algo muito complicado, lembre-se de que a maioria de nós sempre usou uma rede federada e a maioria nem se atentou de que era uma rede federada, que é o e-mail. Um servidor de e-mail em qualquer lugar do mundo fala com outro servidor de e-mail em qualquer lugar do mundo para que as pessoas conectadas entre esses dois servidores ou a esses dois servidores possam falar entre si. Pois é. Dos que a gente citou aqui, acredito que são federados hoje o Diaspora, o Fendica, né? O GNU Social, o Pampaio também. Eu sempre procurando alternativas, eu terminei conhecendo o Diaspora, entendi a proposta da federalização e acho que ela é a salvação, associada com outras coisas, mas é a salvação para a questão da vigilância em escala global. E eu trouxe para o Brasil o primeiro servidor Diaspora no Brasil. No Brasil, tá? Não é o primeiro brasileiro. Primeiro servidor brasileiro, feito por um outro grupo, mas hospedado fora do Brasil. Então eu achei que era interessante ter um no Brasil para a gente seguir a legislação brasileira e dar um certo grau de segurança jurídica institucional para brasileiro. Agora o Nosfera ainda não é, né? Eu fui e continuo sendo, às vezes, criticado por não apoiar o Nosfera da forma como eu apoio o Diaspora. Certo? A Unosfera é tecnologia nacional, é tecnologia brasileira, feita pela Colive, e pô, mas você fica aí falando de diáspora, e nada do Unosfera. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de dizer isso, eu digo isso. Em primeiro lugar, eu adoro o pessoal da Colive, sou fã dos caras. Se um dia eu tiver uma chance de trabalhar lá, eu quero trabalhar na Colive. Em segundo lugar, o Unosfera é uma ferramenta mil vezes melhor do que o Diaspora, como ferramenta, mil vezes. Tem trocentos recursos que o Diaspora nem sonha em chegar perto, já estão implementados no Unosfera. O problema é que o Unosfera não é federado. E não ser federado significa que você cria ilhas, ilhas de concentração de gente, ilhas de concentração de dados. E isso é muito, muito ruim nos tempos modernos. Então, no dia que o Unosfera federalizar, eu viro um fanboy Unosfera no dia seguinte. Eles estão num nível de maturidade tão grande que no dia que se tornar federado, vão dominar o mundo, né? Exatamente, eu acho. Nesse âmbito das redes sociais livres. Realmente eu acho. Eu acho que desbancaria todo o resto com uma facilidade pela linguagem escolhida, pela estrutura feita, pela aparência, pela simplicidade de uso. Eu realmente acho. Pelas funcionalidades, por exemplo, eu falei da época do Orkut que tinha uma rede social que oferecia blog, galeria. Esse tipo de coisa o Unosfera oferece. E além de ele oferecer tudo isso, ele oferece de uma forma bem simples. Superior, eu chegaria a dizer de que, do ponto de vista de apresentação e usabilidade, o Unosfera é muito mais legal que o Facebook. Concordo. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.